imagem só confete. Futilidade emburrece, me aborrece espaço no diasco. Programado pra te tornar alienado, agendado na nova moda. Enquanto no barraco passa fome sem comida, a nova moda é bem-vinda, mesmo sem grana pro consumo. Traz o terceiro mundo, pobreza ao extremo, no ato não vivendo, julgamento e raga em movimento. Contrato, revista, status, moda, contrato, revista, status, bola da vez, bola da vez, bola da vez. Bola da vez. Manda fascista, mulher fácil, fácil vítima. Industrial que manipula e te faz de boneca. Ande como eles querem, como que eles mandarem. Fica em volta da vaca daquela novela. Comédia sem graça, moda super faturada é uma piada. Outras como você serem manipuladas. Seu rumo na vida fudidas e mal pagas. Pensa sair fora dessa porra de cilada. A nova moda, contrato, revista, status. A nova moda, contrato, revista, status. Bola da vez, bola da vez, bola da vez, bola da vez. Utilidade, ingrediente que não falta na receita de uma grande bosta. A novidade que lançaram já foi vista, só tá de roupa nova aí. O povo gosta, dois dedos de prosa é o bastante. Uma nação se forma, velha manobra, jogo de luz na passarela. Pra qualquer merda passa lá de forma grandiosa. O que te cega não me dobra, tenha personalidade, não seja só uma cópia. Seja você.